Começando a gravar agora, tá gravando, tudo bem? Né? Vai começar aqui o oitavo Devora Live. Eu sou o Fernando Lira e estou aqui com o Adson Castro. Fala aí, Adson. E aí, pessoal, beleza? E também com o Edu. Fala aí, Edu. É, Pezão, Hernandes e Peba. Eu colocava latinha nas máquinas lá, mas eu colocava com linha e não danificava o sistema das fichas, cara. Caralho. Eu juro por Deus. Nossa, que ninja! Tudo bem, então. Isso aí é moambeiro terceiro. Pilantra, né? Mas tudo bem. Então, hoje a gente não tem vários participantes, né? Só temos três pessoas, né? Tem dia que a gente tem um monte de participantes, tem dia que a gente não tem quase nenhum, né? Mas o importante é a qualidade, que a gente tem a enciclopédia dos videogames, Eduardo, e o fanfarrão dos games, o Adson, né, cara? Não, o Adson é o famoso da equipe aí, né, cara? É o único porque é famoso, cara, né? Eu prefiro bem mais fanfarrão, cara, muito mais legal. Não, é fanfarrãozão, mas é total, isso tudo bem. Só vou dar uma observada aqui antes, quantos ouvintes nós temos. Nem o Bacurau apareceu ainda. É o Bacurau, será que é o... Acho que deve ser o Bacurau, hein? Bacurau, acho que não, que ele não xingou ainda. Senão ele já tinha xingado, falando alguma coisa. Não, esse negócio de fazer coisa ao vivo não dá certo, porque ninguém ouve, mano, isso daí ao vivo, mas tá bom. Galera, ouve o gravado, né? Ouve o gravado. O gravado que vai ser gravado, vai ter não vai ter introdução no gravado, porque eu não tava gravando. É tudo bem. Hoje, né? Devido a eu estar trabalhando mais de 2 semanas seguidas, não tem pauta, não tem nada, e ninguém fez pauta, né? Que ninguém faz pauta, só eu faço pauta, né? Então, a gente vai falar sobre histórias de locadoras, histórias de fliperama. Meu, o Eduardo tem milhares de histórias de fliperama. O Atos já contou umas histórias de fliperama já, eu contei, o Dalton contou também já, mas a gente vai retomar esse tema aí que tem muita história, né? Só umas palhinhas, né? Então quem quer começar? O Eduardo, vai, Eduardo, começa, mano. Cara, eu joguei muito fliperama, hein? Inclusive, essa história que eu contei no começo aí, esses três nomes que eu falei, tipo, é os donos dos bares que eu jogava, que eu mais jogava, né, na época dos fliperama. E, cara, não tinha como. Você tinha que usar umas latinhas de vez em quando, né? Cara, tipo, meter umas latinhas. Só que assim, teve uma vez, cara, que o dono do bar lá, tipo, a gente tava lá no bar e tal, esperando, aí chegou aqueles caras que faziam a manutenção das máquinas, né? Porque tinha uma máquina lá que ela tava engolindo ficha, né? Aí os caras chamavam os caras pra dar manutenção na máquina, né? Aí, cara, quando o cara abriu a máquina, cara, eu juro pra você, devia ter umas 5 fichas e o resto era tudo latinha, tá ligado? Nossa, que bancada! Aí os moleques tudo encostado na mesa de sinuca do bar, assim, tudo assoviando, né, cara? Só... E tipo. Aí, tipo, o cara que fez manutenção falou assim, mas que porra é essa, tá ligado? Que é isso, só cara? Só trambiqueiro, mano, da sua área, mano. Aí, tipo, o dono do bar lá, tipo, a gente chamava ele de Peppa, tá ligado? Ele falou assim, cara, esses moleques são foda, o que eu vou fazer, tá ligado? Não tem como ficar olhando isso aí direto, tá ligado? Mas aí, cara, a gente aperfeiçoou essa técnica, porque, né? Se você ficar metendo latinha lá, você acaba estragando o mecanismo da máquina lá de ficha, porque, tipo, o peso é diferente, aí enrosca umas latinhas. Aí você faz o quê? Você mete uma linha, né? Na latinha e fica aí dando muitos créditos, né? Nossa, uma pilantra, hein, mano? Cara, é foda isso daí, cara. Vai me dizer que vocês nunca fizeram essa técnica da latinha, nenhuma vez não, na vida, não, vai. Nunca fiz, vai, nunca vez, fiz, né? nenhuma vez, mano. Só na justiça, velho. Oh, não, agora vocês ficam lembrando desse negócio, eu lembrei uma vez que aqui na rua tinha uma pizzaria que tinha fliperama, que tinha tudo, né? A pizzaria do Mirandinha aí, ó. Se alguém, algum vizinho ouvir aí. Ficava mó galera lá, tal, sei o quê. Aí todo mundo fazia qualquer coisa pra ganhar uma ficha, tá ligado? E os moleques, vai buscar não sei o quê, vai buscar queijo. Vai buscar queijo, vai buscar molho de tomate. O molecado aí ia jogar fliperama. Um saco de farinha, né? Mano, é muito sarro isso daí, velho. O troco do pão era pras fichas, né, cara? Certeza. É verdade, né? O Adson já contou uma história aí que, tipo, ele sempre, quando tava no fliperama lá, aí sempre chegava um moleque com a sacolinha de pão, né? Oh, aí, cara, botava no fight stick do lado ali pra poder jogar. Do lado, todo dia, mesma cena, cara. Tava sempre lá o moleque roçando lá no controle. só pra chegar o técnico ali e ver quem que fazia essas coisas, né, velho? O bagulho todo estragado, zoado, aí o moleque roçando, suado no bagulho lá, tá louco? Certo, cara. Tinha um molequinho que eu cheguei lá uma vez, ele tava, cara, ele tava com uma camiseta branca, ele tava pingando, velho. Que ele só sabia da Hadouken botando completo o controle, dando 360. Nossa, que animal, então, velho. Ele achava que pra cada Hadouken era uma volta completa. Ou ele não parava de girar e apertar os 6 botões assim, freneticamente, cara. É, meu, deu medo do moleque. Nossa, tinha um amigo meu que fazia isso também, mas. Ficava girando assim, dando várias voltas no controle e conseguia fazer. Voltas, eu falei, pô, pega o Zangief, sabe? Que você dá um pilão no maluco aí. Você vai se dar maior bem, né, cara? Maior bem, mas não, cara. Tá lá dando 360 só pra sair um Hadouken, velho. Hilário. Cara, pior que esse negócio da latinha que eu falei, falando sério agora, eu já coloquei sim, mas eu não era dos que mais colocava. Tinha uma galera que abusava do negócio. Normalmente eu comprava ficha lá e tal. Mas esse negócio da latinha aí, depois o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Eu não sei se eu já contei essa história aí, porque tipo... Já, é uma história que eu gosto de repetir, que você já foi o dono da locadora. Então, mas eu nunca contei. O Lira já falou, mas eu nunca contei a história, agora eu vou falar a verdade disso daí. Eu tive um esquema desses de locadora, pro pessoal ia lá e jogava o videogame por hora. Isso aí é verdade, né? Acho que no começo dos anos 2000 e tal. Caraca. E tinha PlayStation 2 lá, né? Aí a galera jogava por hora. Aí beleza, né? Só que como que era o esquema? Você pegava uma TV dessas que tem timer, né? Ia lá e metia o tempo lá, e aí quando desligasse a TV, acabou o tempo do cara, né? Aí, cara, os moleques são tão filha da puta, cara. Uma vez eu peguei, os moleques compraram um controle igual tinha lá do bagulho, tá ligado? E aí quando o nego dava as costas, cara, os moleques iam lá e aumentava o tempo do bagulho. Nossa! Nunca foi nenhum moleque com aqueles relógios que servia como controle na sua locadora, não? Verdade, isso aí não. Cara, pior que quando eu catei, mano, os moleques com controle, eu olhei assim, eu dei risada e falei assim, cara, parabéns, tá ligado? Eram os moleques, acho que de 8 anos, tá ligado? Tipo, eu falei assim, não, cara, parabéns, tá ligado? Pelo menos você pensou na em fazer isso não aqui, tinha tá ligado? Isso aí. Não, não tinha, você tinha que meter a latinha lá, que era muito mais difícil. Mas você como tinha que era esse sistema de latinha aí? Ah, você pega a lata de óleo, lata de refrigerante, amassa, deixa no formato de uma ficha e vai lá e soca na máquina, né? Caraca, isso era a famosa latinha, né? Dinheiro safado, velho. Que isso, cara. Só, aí depois, cara, putz, isso daí, um pouco mais pra frente, aí que os donos de bar fizeram, né? A galera colocava muita latinha em máquina, aí os caras pegaram, eles começaram a colocar uma parada que, tipo, ele deixava atrás do balcão, né? Aí ele dava o crédito apertando um botão lá e tinha um fio ligado na máquina, né? Aí beleza. Só que, cara, os caras eram muito burros, cara. Os caras colocavam a parada muito perto da parte do balcão que qualquer um tem acesso, né? Os moleques enfiavam o braço lá e começavam a dar crédito a rodo quando Nossa, o cara virava as costas, tá ligado? Esse cara é uma pilantra. Edu. Agora que você contou esse negócio do moleque que levou o controle, assim, pra aumentar o tempo lá. Eu lembrei que na locadora que eu ia, que era a Delta Games lá no Lago do Japonês. Perto da minha casa, né? Aí, Lago do Japonês. Lago do Japonês, olha aí. É Zona Norte de São Zona Paulo. Zona Norte, né? Ah, tá certo. Afinada Delta Games, cara. Lá era legal. Então, uma vez eu tava lá, que tipo, eu saía da escola assim à tarde, eu estudava das 11 às 3, mano. Que horário desgraçado, velho. Das 11 às 5? Que escola? Eu não estudei esse horário, não, cara. Esse horário era muito top pra quem era viciado em videogame. Que horário era esse, velho? Das 11 às 3. Aí tipo, teve uma vez que minha mãe dava dinheiro pra mim ir na locadora e alugar, né? Pra jogar no final de semana. Aí eu saía da escola rasgando e ia lá. Aí eu alugava o jogo, em vez de ir pra casa, eu ficava lá vendo os caras jogar, ou jogava, tá ligado? Assim, na locadora, né? É. Aí tinha a televisão de 29 e tal, não sei o que, os caras jogar. Aí tinha um cara jogando. Aí esse cara, ele nunca saía, velho. Aí até o cara da locadora estranhou, mano. Acho que até acabou o tempo desse cara aí. Aí ele ia lá com controle assim e via que o cara tinha mais 10 minutos, sabe? Aí descobriu, sabe, que o cara tinha o relógio do cara era controle, tá ligado? Ele aumentava. Nossa, cara era um controle remoto universal? É, mano, puta muito bozão, cara. Dia Extreme rolando desde sempre. É, não, isso nem existia Dia Extreme, era Barraca Extreme, né? Cara? Barraca Extreme, né, velho? Olha aí. Nossa, mano, e o cara ficou lá, o cara deu umas duas gateadas lá, tá ligado? Aí não, o cara mandou pra caralho. Aí o cara chegou lá, o maluco, de novo, o controle, pá, 10 minutos, porra. Ô, brother, a gente tem algum problema na televisão aí? Você vai ter que sair, porque já 10 minutos já passou, eu contei aqui no relógio. O cara, tipo, me deu uma migueira. Puta, é mesmo, né, cara? Oh, foi mal, não sei o que, bababá, né? Aí chegava lá fora, assim, no os caras dando risada. Aí eles, amigos dele, assim, kkkkk, jogando mocota, não sei o que. Aí o cara mexendo assim no relógio, falando, meu relógio, não sei o que lá. Caraca, olha aí. Muito nóia esse moleque, cara. Cara, ó, negócio de locador assim, acho que o Adson não morou, não tem tanto tempo assim que mora em São Paulo, acho que não deve ter visto, mas tipo, na década de 90, a SNK ela veio aqui pro Brasil, né? Uhum. Veio mesmo com filial e tudo e tal. E aí, ali na Liberdade, eu trabalhava ali no centro e tal. Aí eles abriram uma parada que chamava Neo Park, cara. Tipo, só tinha máquina da SNK original e tal. Ah, era muito, eu lembro isso daí, assim, cara. E aí, no mesmo lugar, tinha uma locadora que chamava Tilt's Game. Não sei se vocês já ouviram falar nessa locadora. Não. Cara, essa locadora era muito foda, cara. Muito da hora. Era a única locadora que eu encontrava jogo de Neo Geo CD pra alugar. Que eu tinha um Neo Geo CD. Era o único lugar que eu conseguia achar, cara. O único. Tinha na Pro Games, aí, lá em Santana. Então, mas a Pro Games eu nunca fui. A Pro Games era famosa, hein, cara. Saía em revista. Sim, ela era bem mais cara que as outras. Assim. Ah, pior que não, hein, Atos. Eu lembro quando eu alugava, assim, era o mesmo preço. Né? Até dependendo de onde eu ia, assim, era mais barato. Era tipo, ela era, sei lá, tipo assim, em qualquer outra locadora era 1,50 a fita, lá era 3, sabe? É, agora o Lira mostrou o calibre da riqueza dele, né, cara? É, fita, cara. Cheio desde sempre, cara. Não, não. Ó, só vou aqui ver o comentário do Bacurau. O Bacurau falou assim, ó: sou menino de prédio, como você diz, Lira. Não jogava muito flipper, não. Mas gastei milhões de fichas no Cadillac, no Cadillac de dinossauro. Era uma cara muito foda, muito foda. Não, mas o Bacurau, cara, ele é miserável. Como que ele gastou milhões de fichas sendo tão miserável, cara? Acho que ele fez esqueminha da máquina lá, certeza, do que nem o Eduardo Foz explicou. Esse Bacurau é um lixo, cara. Então, cara, se o Bacurau soubesse da latinha naquela época, ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Certeza, né? Porque ele ia gastar nem um centavo, ia se divertir e horrores, né, cara? E ele ia ter um tênis novo por ano, né? Não por século, mano. Que é o passado dele, né, cara? Ele já foi bem foda pra gastar, né? Aí hoje ele mudou, né? Tá mais sério. Ó, então, aí ele falou aqui que alugava muito Battletoads na locadora pra jogar mais, pra nunca mais. Aí ele falou que era impossível terminar. Agora tem até o Pimentel, velho. Pimentel, velho. Nossa, Pimentel, você tá nos ouvindo, cara. Que honra, hein, cara. Honra, hein. Honra, Pimentel. Um abraço aí pra você, amigão. Abraço pro Pimentel aí, cara. Aí, mano. Tá vindo os ouvintes aí agora, né? Tá famoso, cara. Tá ficando famoso, né? Ô, Adson, fala alguma história aí, vai. Cara, a minha primeira ida em locadora foi lá em Recife. Sei lá, tinha 6, 7 anos. E era uma sala só, bem, bem pequena, com 3 Super Nintendo, cara. Bem, tipo, xoxinha, assim, tá? Bem, bem tímida e tal. Mas era da hora, cara. Tinha Top Gear, cara. Ronaldinho Soccer, Ronaldinho 96, Soccer, 96, cara. E, cara, tipo, eu acho que eram os dois mais jogados, Top Gear e Ronaldinho Soccer. Aí depois lá virou um flip com algumas máquinas. E depois que eu fui pra BH, cara, é aí sim que eu encarei o que é um flip de verdade, sabe? Com boteco, gente jogando truco lá. Sincero na máquina. Só os cachaceiros, né? E dando uns shoryuken lá, fedendo a cigarro, tá ligado? Nossa, só, que merda. Aí chegava em casa, né, sua mãe falava uma par pra você. Onde você tava, moleque? Você é louco? Tava no flipper, velho. Nunca mais vai nessa merda, só tem drogados, bêbado, não sei o que. Nossa, minha mãe ficava louca também, cara, porque tipo, sempre cola uns vagabundos, né, no flipperama, assim. Sim, não. Demais, cara. Mas sabe qual que é a vantagem? Tipo, ela não curtia muito, mas pelo menos ela sabia onde eu tava, tá ligado? Então, tipo, verdade. Sei lá, ela me dava R$1, cara, eu passava uma tarde com R$1. Passava tarde, passava, né? Passava tarde. Ela chegava assim, ô Hatsu, oi mãe, o que foi? Tá esse dinheiro aqui, você sabe o que fazer, desintegra, moleque. Aí o Hatsu sumia, tá ligado? Ou então aquele esquema, sei lá, vai pegar pão lá pra mim, aí ia, sei lá, traz 10 pães. Aí, obviamente, eu ia pegar 8, tá ligado? Nossa, que pilantra, velho. Já ia lá e, ó, bicho, filhão. Descontar, ele descontava os pães que ele ia comer. Chega assim, ah, puta, eu não vou comer 10, né? Vou descontar 2 aqui e vou no flipper, né? Que é bem melhor. Cara, demais, mano, demais. Cara, e lance de protocolos de fliperama, né, cara? Tipo, as coisas que você pode e as coisas que você não pode fazer, né? Tipo, no fliperama, tá ligado? Principalmente em jogo de luta, né, cara? Tipo, por exemplo, você não pode pegar tonto, né, cara? Isso aí é impraticável, não pode, né? Desligar a máquina, velho. Nossa, desligar a máquina, né, cara? Essa desligar a máquina. Até que não, sabe? Mas, tipo, na minha época lá em BH mesmo, tinha já o esquema de... Se eu batia muito no cara, ele só ia pra trás da máquina lá, tinha uma tomada velha, ela puxava. Mas não era só a minha, eram 3 máquinas de uma vez, sabe? Tinha moleque jogando, o cara não tava nem aí, tá ligado? Ia lá e puxava... Um protocolo que eu não sei se é local, tipo, se rolava onde você jogava também, tipo assim, se você vai jogar um jogo desses que é tipo, de lutinha, assim, e tal, você só pode pôr uma ficha, você não pode usar continue, não pode continuar. Porque, tipo, se você perder, você tem que passar a vez pro outro, se você quiser jogar, você tem que esperar o próximo jogar. Esse é um protocolo não oficial, né? Não, nenhum deles é, né? Não, mas esse do tonto é oficial, cara, é homologado, né, velho? Esse aí que passar a vez, tinha sim, cara, porque, tipo, a locadora, o boteco, né, tá cheio, aí você tem, sei lá, 5, 6 fichas, os caras jamais vão esperar terminar as 5, 6 fichas. Então, nem a pau. Ainda mais, tipo, Cadillac e Dinossauro, cara, acho que do começo ao fim, se brincar, deve dar meia hora, cara, de jogo. Não, bem mais, velho, bem mais. Acho que até mais, né? Uhum. Cara, eu lembro que Final Fight, com uma ficha só, eu conseguia chegar no último chefe, tá ligado? Cara, era mais de meia hora de jogo, cara. Oh, mas esse daí que você falou aí, que quando tinha muita gente, você já não pegava continue, você não precisa nem falar nada, tá ligado? O cara já chegava assim, sou próximo, hein? Ou senão, se você colocasse uma ficha pra jogar outro, o cara entrava contra. Então eu vou entrar contra, não sei o quê. Tinha isso daí, sim. Mano. Esse jogo de luta aí, o cara, é verdade. Né? Clássico isso aí. Vamos ver, tem outros protocolos aí, mas vamos ver. Eu não lembro de outro protocolo, assim, de lance, assim. Sei lá. Ah, cara, tinha vários, é que depende. Valendo Tubaína, jogando Valendo Tubaína. Você nunca jogou, mano? Street Valendo Tubaína? Não. Acho que aposta, cara, no nosso lá não tinha. Não, então, aposta não rolava também. Uma coisa que tinha se você estiver jogando com um cara ruim, você não pode ficar, tipo, apelando no mesmo golpe. Senão o cara desliga a máquina. Tipo, você não pode ficar dando magia, por exemplo, tá ligado? Fica lá no canto da tela dando magia, se o cara não souber escapar. É apelação e desliga a máquina, cara. Lira? Oi, fala aí. Você terminou de falar, não falou de falar. Oi, então, eu lembro bem o nome da senhora que cuidava lá do boteco, era a Dona Neide, cara. Acho que o tempo que eu morei lá, que eu frequentava esse flipper, acho que foi uns, sei lá, 6, 7 anos. E, tipo, ela era chata do primeiro ano até o sétimo ano, cara. Ela não queria saber quem que você era, que você ia fazer lá, que você ia jogar. Ela não manjava de nada das máquinas. Ah, falhou? Chama o técnico. Só isso. Não era ficha, era um fio eletrônico, tá ligado? Que dava crédito, né? Isso, aí dava crédito. Eu já vi isso daí, eu vi isso daí. E óbvio, tinha muito moleque que ia por trás do balcão dela. e dava crédito. Não, ele nem apertava, segurava o bagulho, sabe? Aí dava umas 30 Nossa. Fichas de uma vez. Nossa, que brecha, velho. É o maior esquema, cara, muito foda. Isso aí me lembrou, Aqui na minha rua tinha uns caras que jogavam apostando tubaína. Vamos ver mais o que. Tinha cara que tirava contra. Se você, tipo, você era meio que nem o Eduardo, assim, mexida bom. Aí o cara falava assim: só vou jogar com uma mão só. Tinha um cara que jogava com uma mão, velho. Só sacanagem tinha aqui no fliperama, velho. Com uma mão é foda. Com uma mão, vou jogar com você só com uma mão. E dando o Shoryuken fraco, o Hadouken fraco, velho. Fala de mão trocada, parece, não era? Aí ah, é mão trocada. O cara, mas, não, a mão trocada é mancada, né? Tem uns caras roots de fliperama aí que os caras jogavam de mão trocada, né? Não sei porquê, tipo, mas. Eu lembro que tinha o Double Dragon. Não sei se vocês lembram disso. Foi o primeiro jogo que eu vi de fliperama, uhum. Cara. O primeiro Double Dragon, tá ligado? Uma galera jogava esse jogo de mão trocada e eu não sei até hoje porquê, cara. Não sei porquê que os caras faziam isso. Tipo, aí, tipo, uns caras que jogavam esse jogo. Tipo, se botar o cara na frente de uma máquina hoje, o cara vai jogar de mão trocada. Não sei porquê. Cara, eu não sei nem como o cara consegue. O cara é drogado, né, velho? A sua quebrada, velho. Certeza que o cara, tipo, vai, o cara desligava a máquina, o cara tinha um cano e metia bala no cara. Pode falar, que Edu. Que isso? Não. A sua quebrada é violenta, cara. Mas só crianças, né, cara, no fliperama. Não, ouve. Só criança, viu? Ninguém nunca apoiou, cara, do fliperama. O briga, esses bagulho, nunca arrumou briga. Cara, já vi, cara. Eu mesmo não, porque eu era muito babaca, tá ligado? Eu era muito de boia e, tipo, nunca era eu, tá ligado? Não, que jamais fiz isso aí, velho. Foi fuma, né? Oh, Edu, conta aí, Edu, você já saiu na porrada aí. Não, eu sempre também usei a lei da sobrevivência, né, cara? Tipo, tentar não me envolver em confusão, né? Mas uma outra lei que a sobrevivência diz pra você fazer também, tipo, se alguém começar a folgar com você, você tem que enfrentar, senão não para nunca, né, cara? Se você não enfrentar, não para, tá ligado? Aí você vira alvo eterno. Então, aí você. O fliperama, inclusive, é um grande lugar de trato social, né, cara? Você aprende várias lições valiosas, várias lições valiosas pra sua vida, né, cara? De como lidar com pessoas e tal. Como, Tipo, não abaixar a cabeça, né, cara? Não ser tão humilde assim, sentar porrada, mas tudo bem. Eu também nunca briguei, não. É, eu também não. Eu procurava não arrumar confusão, tá ligado? Dificilmente eu ganhava também. Então não tinha por que brigar. Eu perdi, velho. Eu só ganhava, eu só ganhava no Super Size Kicks. Era bem batido. Nossa, no Super Size Kicks, hein, cara? Aquelas máquinas velhas lá da Futurama. Gigante a máquina. Era bem imbatível no Super Size Kicks, no International, quando eu tinha fliperama. Aí no Street eu ganhava e perdia, no Street 2, né? Hoje em dia eu só sou derrotado, só ganhei do Dalton uma vez, mano. Do Dalton uma vez, que triste. Derrota, cara. Manda um abraço pro Dalton, né, que ele... O Dalton tá online aí, cara, pode chamar ele aí. Não, pode chamar o Dalton? Pode chamar, chama aí, cara. Chama o Dalton, aí, calma lá. Calma aí. Continue falando aí que eu vou adicionar o Dalton, hein, calma aí. Enquanto isso, lá nesse flipper nosso lá, tinha o... Cara, sempre tem, né, o cara que é o mais mentiroso, tipo, cara, não, que eu fiz isso com fulano de tal... No jogo tal ali da máquina, zeramos com tal boneco, aí liberou mais três, tá ligado? Ah, lendas de fliperama, né, cara? Sempre tem os caras que inventam mil histórias. Tipo, era sempre ele, tá ligado? E, tipo, o mais foda é que sempre a gente chegava a pagar a ficha pra ele, aí vai lá, fulano, faz tal char aí pra gente. Tá, beleza. Aí ele dava dois pra cima, dois pra baixo, trás, frente, blá blá blá. Aí, errei, cara, já era. Só outra ficha agora. Oi. Ixi, aí, Dalton aí, mano. O Dalton, se apresente, Dalton. Oi, eu sou o Dalton e eu tô atrasado pra cacete. Isso aí, Dalton. Muito. Fica quieto. Deixa o Asus tá falando aí. Deixa o Asus continuar. Não, muito interessante. Continue. É, deixa agora o Eduardo. Cala a boca, Dalton. Então, vocês jogaram Samurai 2, né? Claro. Teve um moleque que levantou uma lenda pra mim uma vez, cara. Eu fiquei acreditando nela, acho que por uns 5 anos, assim, tá ligado? Tipo, eu não sei se vocês lembram, Samurai 2 tinha alguns personagens que tinham os golpes secretos. O Haomaru e Arakururu. E o Galford e o Hanzo, que eles sumiam e não apareciam mais, né? Aí esse cara falou pra mim, cara, que o Genjuro também tinha um golpe secreto, cara. E que o sapo ficava ajudando a bater o cara, tá ligado? Como assim, cara? História de pescador total, né, mano? Ele falou que ele sacava o guarda-chuva, começava a bater no cara e o sapo ficava batendo no cara também. Cara, eu acreditei, Porque o jogo tinha golpe secreto. Eu falei, não. Tinha muito, cara. Eu falei, isso é impossível, então. É. A Nakururu tinha um que ela rodava a capa e a águia saía da capa no final. Isso. E o Haomaru tinha o Renrafuzinzon lá, que ele saía rodando igual um louco, né? Ele tinha, sei lá, acho que uns 8 giros, não é isso? Isso. Tinha outro esquema também, né, de fazer tipo aqueles mini crack, lembra? Tinha. Isso aí todos os personagens tinham. Era uma bizarra. E o Galforge e o Hanzo, eles sumiam e não apareciam mais. Não sei se vocês lembram disso daí. Invisível, cara. Tipo o Reptile lá do... Isso, exatamente. Isso aí era uma falha, né? Era uma falha de... Não tinha sprite, velho. Isso aí era secreto mesmo. O jogo tinha golpe secreto. Mesmo, né? Então, calma aí, ó. O Walter Zulin, né? Quem lembra do Zulin aí, ó. está aqui entre nós aí ouvindo, ele queria ter uma imagem que a gente vai filmar quem? O Dalton, velho, pra colocar aí? Não, não dá, né? Então, aí... assim que a gente receber um patrocínio e o patrocinador disponibilizar pra gente uma placa de captura, aí nossa, a gente vai ter gameplay online ainda. Gameplay online. Ô, Cunha, manda nossa placa, hein, Cunha? Cunha tem que mandar nossa placa. Só ver o comentário do Zulim aqui, calma aí, o Zulim fala assim, ó. Quando eu era criança, tipo, foi o ano passado isso daí. Não ia no fliperama porque minha avó falava que jogo era só pra jogar dinheiro fora. Mentira, velho. É pra fazer amizades, né, cara? Estranho, mas era mal visto mesmo, né? Todo mundo vagabundo quem é. E eu vendo que a avó do Dalton dizia que quem usa outro óculos escuro, gente boa, não pode ser. Óculos escuro e boné enfiado na cabeça é que tem culpa no cartório, cara. Certeza. Não, aproveita, ô Dalton, já que você, tipo, pegou o bonde andando, pulou no bonde e sentou na janelinha, conta alguma história do flipper ou de locadora que você bizarra e que você tem que ter pra contar aí, velho. Bom, eu não sei se já contaram essa, mas na verdade não é bem uma história particular, é uma história até que é comum a todos, né? Tipo, apelou, tomou tapa. Apelou de novo. A gente comentou. Isso aí a gente comentou como protocolos do fliperama. É, protocolos do fliperama. Na verdade são regras, são o protocolo não oficial, né, de comportamento dentro do fliperama. Aliás, isso é totalmente justificado, né? Se você procurar lá na Constituição, lá, tá lá, né? É, cara, tá. É, a Constituição de 1974, tá lá. É, tá lá, tá escrito na lei. Você tem direito a ligar o... Você tem direito a não ser apelado, né, velho? E tinha as histórias da locadora, no caso. Eu não sei se a do Eduardo era organizada assim, né? Aliás, a do Eduardo era assim. O tempo dos moleques era controlado no off-timer, assim, né? Isso. Ele contou isso daí já. É, então, eu revelei aqui pra quem não ouviu que tinha uma molecada de uns 8, 9 anos lá que me enganava e trazia o controle de casa. É isso que eu ia falar, cara. Lá, né? Então, é isso que aí, eu tá vendo? Aliás, velho, a galera religar pra TV, assim, entendeu? A galera, tipo, Dalton, a galera. É, cara, tipo assim, é que nem, né, quando a gente tava no trabalho lá no local web. Agora pode falar, né, que local web. Agora pode falar. Dane-se. Porque assim, os caras. Não, tudo que os caras contavam lá, eu fiquei sabendo aí que os caras falou. Sempre eram os caras que falou. Os caras que falou, mano. O Bacurau tá aí, tá de prova, Zulim, Pimentel, tá tudo de prova. Aí que foi os caras que falou, mano. Esse foi um off-topic aí, desculpa. Mas, cara, era esse negócio aí, meu. Era. Assim, eu não tenho nenhuma história específica porque vocês me pegaram de supetão, embora o tema já esteja definido, né? Mas eu queria ter ouvido de vocês, porque ouvindo de vocês, eu certamente que eu ia ter me lembrado de algumas minhas. Eu não sei se alguém falou aquela do Guilherme tirar a metralhadora, né? Não, conta aí, pode contar. Boa, conta essa. Não, cara, tinha aquela galera que jurava que sabia fazer o Guilherme tirar a metralhadora e acertar o cara. Como? E assim como assim, tinha cara. Uma lenda que falava que tinha como fazer o Guilherme entrar no avião que tá lá na tela dele direto pro Bison, tá ligado? Nossa, que bizarro, hein, velho. Mas eu acho que essa lenda aí ela é muito mais localizada do que universal, entendeu? Tanto, aliás, assim, essa do Eduardo do Samurai aí eu nunca tinha ouvido. Então, isso aí acho que o moleque inventou na hora ali mesmo e mandou, tá ligado? Tá, eu comprei, cara. Então, mas essa que eu te falei aí, tipo, começou a rolar até em mais. Mas o cara não falou só pra mim, tinha mais de uma pessoa acreditando nisso aí, entendeu? Que sabia o que ele fazia tirar a metralhadora e que sabia fazer o que ele entrar no avião direto pro Bison. Nossa, bizarro. Fora, né? Que vocês sabem a origem do nome Pente, né? Que é dado pro Facão ou Flash Kick. Facão, é porque ele penteia o cabelo no final, né? É porque ele penteia. Não, na verdade, o que eu escutei? O cara falava que tirava o pente. Penteava o cabelo pra trás, que tava penteando o cabelo pra trás, tava girando com as pernas pra cima, assim. Nossa, que isso, cara. Cara, eu tenho uma... Não é uma penteada pra trás mesmo, que ele dá no cabelo? Aham, sim, final da luta. Então. Eu tenho um amigo, cara, que ele reivindica o termo sanguinho no fliperama, cara. Ele falou que foi ele que inventou. Ele falou que foi ele que inventou e depois ele foi pra Santo Amaro jogar. Santo Amaro é uma localidade aqui de São Paulo, pra quem vai daqui. E aí ele começou a falar isso aí lá e falou que pegou. Pegou no mundo, né? Pegou no mundo, porra, parabéns, cara. É quando você achava o. o frango lá no Cadillac. Isso, ah, exatamente. É, tio, o chocolate. Olha o sanguinho ali na chave. É o sanguinho. E tinha, bom, não sei se vocês lembram na tela de abertura da Final Fight, tinha uma hora que aparecia o COD do lado do Guy, assim, tipo os caras conversando, se eu não me engano. Certo. O COD tá com uma toalha no pescoço. E tinha gente que jurava, velho, que era o Ken e o Ryu que estavam ali, cara. É sério, velho, Ken e o Ryu, cala a boca, mano. Ken e o Ryu, mano. Nossa, nada a ver. Tem só Ken e Ryu no filme. Não, o cara, os caras se limitavam, né? Street Fighter pra tudo, né, mano? Explicações baseadas em Street Fighter. Cara, eu ouvi isso daí. Tem uma lenda, aliás, isso não é lenda, né? Isso é até especulação. Na abertura do Street Fighter 2, né, que tem os dois caras brigando, o loirinho e o neguinho lá. Falam que aquele neguinho é lá do Street Fighter 1, se eu não me engano, né? Tem um tal de Dick Mike lá, parece. É, esse mesmo, é um boxeador. Mas esse jogo não merece nem menção, que ele é um lixo do mundo, esse jogo aí, mano. Lixo do mundo. Então vamos ver. Ô Dalton, você não tem nenhuma história sua com seu amigo Marcelo aí, que sempre manda e-mail pra gente, né? Ah, o Marcelo é o seguinte, ele era um ótimo desenhista, né? O que acontecia, né? Na nossa sala lá, lá na escola, lá no primário, né? O ensino fundamental, né? Primário, cara. Hoje em dia, né? A gente tinha uma máquina lá perto da casa dele, lá que era Samurai Shodown 4, né? Olha aí. A ficha custava 25 centavos, né? O que acontecia? Cara, como o Marcelo desenhava bem e todo mundo na sala não tava muito afim de desenhar, ou boa parte da sala não tava afim de desenhar, não só eu, como uma boa galera, tipo, pagava umas fichas pro Marcelo, meu, da Samurai 4, pra ele fazer todos os desenhos pra gente, da aula de educação artística. Então, que lixo esse Dalton, velho. O que a gente jogou de Samurai 4, velho? De ficha que era pagamento de desenho dele, não tá escrito. Caraca, olha aí. Ô Edu, você vai ter que levar o áudio em MP3 lá, dar o caminho da FTP pro Pimentel baixar, porque segundo ele não consegue ouvir. É, eu tô vendo aqui, ele tá postando desesperadamente aqui que não consegue ouvir, cara. Então faz o seguinte. Só passa pra ele seu login lá do FTP pra ele baixar o áudio, que eu vou tentar publicar o áudio amanhã ou sábado, sei lá, pra ele baixar depois. Aí o Marcelo começou a ficar esperto e começou a pegar em dinheiro em vez de pegar em ficha, né? Mas aí acabou a festa. Ele pegava o dinheiro e comprava a ficha, né? Aí eu já não lembro o que ele fazia, mas aí quando ele começou a ficar esperto com isso daí, que dinheiro valia mais do que ficha, né? Ele aí acabaram as aulas de educação artística. Vale mais do que barras de ouro, né? Vale mais do que dinheiro, né? Barras de ouro. Fichas que valem mais do que dinheiro aí, ó, tá vendo? Ô Marcelão, manda e-mail pra gente aí, o Dalton vai responder. Ele falou que não conseguiu ouvir os ao vivo ainda, né? Então ele tem que ouvir todos, aí o Dalton fala pro Marcelo ouvir os ao vivo. É, tá devendo, tem que aparecer em um aí pelo menos, né? O pessoal tem que mandar e-mail, né? Que a gente não recebe nem e-mail, cara. Não mais. O podcast saiu aí, ó. O 17, meio fraco esse 17, ninguém mandou e-mail. Tá, o pessoal tá comentando aí, né, cara? Tá comentando só no site. Acho que é culpa do Dalton. Ah, ótimo. Eu quero receber cartinhas pro Dalton jogar pra cima, assim, as cartinhas. Não, mas... Ah, assim, cara, que pena que eu cheguei atrasado. Eu teria... lembrado muito mais lendas aí, cara. Eu ia começar a lembrar uma atrás da outra, velho. Cara, já vi. Quantas máquinas já não foram desligadas porque apelaram lá no futebol lá no site. Eu já vi mãe entrar na locadora e no fliperama pra pegar um moleque. Cansei de ver, cara. Até recentemente, tipo, isso o quê? Há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Recentemente. Em época de Luna House, cara. Mas, tipo, pô, comparado àquela época de lá, é recente, né? É, verdade. Cara, minha sorte é que minha mãe nunca foi escandalosa, assim, tá? Sempre foi muito bondinho e tal. Mas às vezes ela passava e me via, né, cara? Aí ela já dava aquele olhar assim pra mim que não precisava nem falar nada, né, cara? Falei assim, sobe pra casa agora. Chegar em casa já levava uma surra já. Mas ainda bem que ela não fazia escândalo, porque tinha umas mães, cara, que entrava no fliperama, catava o moleque pelo ele e saía arrastando pela rua, cara. Aí o moleque, termina pra mim aí, mano. Vai, termina pra mim, mano. Que embora. Ela E tinha um moleque filha da puta que ainda sempre olhava pra cara de tormento do moleque, mano, e falava assim, posso pegar isso? Ó, posso terminar, cara? Posso terminar. Exato, pra você. Mano, sempre tinha um moleque, cara, eu já vi isso várias vezes. Termine pra mim, termine pra mim. Aí, ó, a galera já viu o vídeo aí do Street Fighter de rodoviária, tá muito bom aquele lá, viu? Tá, ah, é. Ah, eu vi. Só vou... manifestar aqui minha insatisfação com esse vídeo aí. É um vídeo não oficial aí. Não oficial porque não passou, não passou pela minha aprovação, né? Antes de ser lançado aí. Então é um vídeo não oficial, né? Tem que passar por todos, né, cara? Tem que ser uma coisa avaliada. Falar assim, não, você que tá aprovado, né? Ah, não, mas é uma democracia, né? Dois votaram sim e foi. Aí, o que acontece? Aí tinha um rapaz lá que tinha a voz do antigo, nosso antigo interlocutor. E o líder tremeu na base, cara. Ele tremeu fortemente. Não, ele falou, cara, tão armando pra mim. Certeza, não. Tava Eduardo, Dalton, Salese. E tipo, eu pensei, né, que era o Vitor Paixão. Falei, não, velho. Me dei mal, né, cara. Tô fora do negócio já, né. Não, mas não era o Vitor Paixão. E mesmo se fosse também, o que teria a ver também, né? Não, é que vocês estão fazendo complô, né? Que vocês não fazem. Eu falo que vocês não fazem nada, vocês falam assim, ah, então vamos tirar o Lira, porque ele que tá reclamando demais, né? Não, jamais. Jamais, né, Dalton? Você tá armando, hein, Dalton? Você fica em casa aí. Enfim, você está tirando o foco do principal do que foi, meu, aquela batalha lendária do Street Fighter de rodoviária. Você tomou um couro, Dalton! Eu acho que o Lira choca pra caramba, mas também. Isso aí é. Aliás. Minha opinião, né? É, Adson. Eu tirei o Adson da sarjeta aí, dos podcasts, né? Sarjeta. Tava entregue as bebidas, mano. O Adson, ele só era o amigo do cara que era famoso, né? Mas agora ele pode ser famoso, velho. A gente trouxe o Adson pra fama, pros Odorfortes, porque o Adson era um cara do back-end, né, velho? O Adson tava jogando Street vs Tekken lá, tava nas drogas, tá, na sarjeta, né, cara? O Dalton também tava na sarjeta lá na Local Web, a gente resgatou ele, mano. Também tava lá zoado, velho. É que eu não subi o outro vídeo ainda, mas depois que o Eduardo ganhou, né, o Versus, a gente continuou jogando lá o single player. Aí o Eduardo lembrou naquela hora que dava pra trocar de personagem apertando start. Apertando start. Aí ele falou, caramba, mano, peraí. Aí ele começou a trocar, cara. Aí ele pegou o Zangief e começou a subir a tela, assim, fez aquele negócio ontológico que é você dar é lendário, isso aí é lendário. É, velho, você dá o pilão, dá o agarrão no cara lá, o Lariat lá, o Lariat não, o... É, o Lariat mesmo. Você vai dando Lariat subindo, né? Aí você dá pilão na sombra. Na sombra do cara, olha aí, velho. Aí ele deu um pulinho, porque depois que você pega o cara, rola um pulinho, né? Ele deu um pulinho, apareceu tipo lá embaixo na tela, assim. Aí começou a cair umas três telas, assim, e caiu. Cara, assim, foi um momento que eu teria que ver. Eu já tinha visto uma vez há 28 anos atrás e eu vi de novo agora. Não foi tudo isso que tem. É mágico. Mágico, cara. Aí é engraçado que até depois que termina a luta, com o personagem trocado, tipo, não volta. O avatar do seu personagem fica pro qual você trocou, velho. Você trocou. Verdade. É, tipo, se você pegou o Ryu e trocou pro Guile no meio da luta, a próxima luta que aparecer lá, o Avatar Versus lá, vai aparecer o Guile lá, cara. O negócio é um hack mó bem feito, né, mano? Negócio violento. E falando nisso, Bacurau aqui, ó. Vou morar perto do Dalto. A vizinhança vai ser ruim. Oxi! E ele falou assim que esse vídeo é muito doideira e o Du deu a volta na tela 3 vezes. Ah, é, porque o Bacurau comprou um apartamento lá perto de onde eu comprei. Olha só os vizinhos, cara. Ô, oh, lá no Panambi tá tudo bem lá pra vocês? Mano, lá no Alphaville tá tranquilo? É, Alphaville, os caras são tudo riquinhos, né, mano? Oh, Adalto. Não. É nada, mano. Pô, mas também não é, né, cara? Bacurau guarda dinheiro dele porque ele era pequeno, cara. Nossa, é verdade. O Bacurau deve ter um apartamento, meu, 10 vezes maior que o do Dalton, velho. E o do Dalton é grande, hein, velho. E o do Dalton é aqueles duplex ainda do Dalton. Duplex, meu Deus. Ah, o apartamento já é inteiro. Imagine esse do Bacurau, velho. Não, mas o Bakurai Miserável, eu acho que ele tá morando, sabe na onde? No Singapura, velho. Ele é tão desgraçado que ele... ele é muito miserável, velho. Tá segurando. Acho que o contrário das outras, né? Acho que a mãe do Bakurau devia incentivar. Ele fala, dava um dinheiro assim. Fala assim, vai lá, filho. Joga, joga um fliperama. Brinca com os meninos, né? Brinca com os meninos na rua. Não, sai fora. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Eu lembrei de mais uma coisa rápida. Deixa eu voltar no assunto aqui. Ah, dá. Tinha fliperama que a gente jogava, cara, que não era... Que não é você colocar ficha lá. Você falava lá pro cara do bar lá. Pro dito balconista, né? Aí o cara, tipo, ele apertava um botão, cara, que ele tinha lá embaixo do balcão dele, lá, e aí dava um crédito na máquina. Eu comentei. É o que eu falei, Dá um crédito na máquina. Dalton, você pega o bonde andando, Dalton, tá causando. Você tá causando, Dalton. Eu tô falando, você é chato. Você tá causando, você tá causando, hein? Puta merda, mano. Não, é que eu comecei a entrar das latinhas e tal, e aí eu falei que os caras, pra se livrar disso, colocaram esse mecanismo aí, que era um botão. Só que, tipo, o cara burro, cara, colocou a parada, tipo, muito próximo, assim, à saída do balcão, né? Aí quando tava as costas, os moleques lá e sentavam. Tome ficha. Ô, Dalton, eu tenho que gerenciar a bagunça, Dalton. Você tá bagunçando, Dalton. Não tem bagunça. aliás, acho que acabou o nosso tempo. É, acabou sim, acabou o tempo. Só vamos agradecer aí nossos amigos, fiéis amigos aí, ó. Vinícius Bacurau, Mala Sem Alça. O Walter Zulin aí, ó. O famoso Zulin, né, cara? Menino de 12 anos eterno. O Pimentel, que não tá ouvindo, mas tá no chat, mano. Nossa, como que ele consegue essa coisa, cara? Os amigos. Não, ele usa Mac. Ele usa Mac, o Pimentel. Não, usa Linux. O Pimentel é adepto do iPhone, do iMac, do iBook e i tudo, velho. Tudo que for i, né? É, i. E, ô Dalton. Manda. Dalton, faça seu último comentário, já que você chegou por último, você é o primeiro a encerrar. Ah, muito obrigado. E realmente lamento de não estar presente durante todo esse podcast antológico, né? E vamos aí, né, cara? Quem quiser me desafiar no Street de Rodoviária, apesar de eu ter perdido, eu tô aceitando desafios agora. Tem um novo Vou colocar post o link lá, o Dalton tomando mó couro, velho. E, ô Dalton, podcast novo, quando que sai? Em breve. Ah, tá. Em breve. É que pode não parecer, mas eu tô até um pouco ocupado aí, cara. O fato de você tá em casa, tipo, acaba as pessoas ficam falando, ah, então você tá em casa, moleque, então você vai... Vai no mercado pra mim, vai no banco. É, você vai colocar, você vai lavar a caixa d'água, sabe? Nossa, merda assim, entendeu? Beleza, hein, Dalton, boa sorte aí, Dalton, com seus trabalhos domésticos. Ô, Atsu, por favor, termine. Termine o quê? Fala alguma coisa pra terminar. Falou, ah, que lixo esse Atsu, velho. Ô, Atsu, vou comprar um livro pra você, mano, pra como manter boas conversas com pessoas. Aham, valeu. E aí você vai entender. Finaliza aí, Edu. Então, eu vou me despedir. Eu abri o podcast admitindo que eu colocava latinha nas máquinas lá. Eu vou finalizar pedindo desculpas, né? E o Bacurau falou aqui que a gente falou da mãe dele, ela tá ouvindo, mas a gente falou de forma totalmente respeitosa. É, né? Um abraço pra senhora Bacurau. Senhora Bacurau. Forte abraço, né, pra senhora Bacurau. É como que é? Arraiz Bacurau ainda, senhora Arraiz Bacurau. Não fala o nome que ele não gosta. Ele não gosta, né? Não gosta. Já era. Esses Arraiz Bacurau. Olha aí. Abraço, Bacurau. Então, abraço, okay. Quem ouviu até aqui... Pra toda a família dele, forte abraço. E pra família do Zulin também, se tiver ouvindo. Também, pra família se tiver do Pimentel. Ouvindo. Pra quem tiver ouvindo, pra todo mundo que tiver ouvindo. Pra família. Né? Então, quem tiver ouvindo, manda e-mail pro contato, @devoradoresdecontroles.com.br, aí que o Dalton vai ler seu e-mail no próximo cast. Vou mesmo. Isso, então, falou, até a próxima. Falou, tchau, galera, tchau, até tchau. A próxima. Tchau.